Gente ouvinte, mande uma cartinha para nós, coloque no envelope da MAM, Rádio USP-MI, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Mas, vamos nós com música? Chega a vez agora do engenheiro, o Dr. Afrânio R. Zambel, que já foi diretor proprietário de emissora aqui em nossa cidade. Ele que foi diretor das emissoras Progresso AM e FM. Ele é uma pessoa culta, que gosta realmente da verdadeira e boa música do passado e é nosso gentil ouvinte. Ao engenheiro doutor Afrânio R. Zambel, em nossa sintonia, do Erivelto Martins, música escolhida por ele, com o regional Francisco Alves, canta aquela composição que diz no princípio: Ô Chico, que fim levou aquela mulher? Transformação. Na pedida, esta versão maravilhosa que teve o Eduardo das Neves como versionista, Osni Silva, saudoso e talentoso cantor, cantando Alça Manolita. Ainda temos, para o engenheiro e doutor Afrânio R. Zambel, em nossa sintonia nesta manhã, esta composição que é a original, gravada pelo João Petra de Barros. Do João de Barros, Braguinho e Noel Rosa, João Petra de Barros dá um show em Linda Pequena. Ô Chico, que fim levou aquela mulher? Ela vive hoje em dia tão distante. Os seus olhos já não brilham como antes. Sua vida transformou-se de repente. Enfim, tudo nela é diferente. Ela era toda feita de carinho. Ela era inconsciência do pecado, mas depois se transformou, que triste fim. Como foi que essa mulher mudou assim? Sua boca era cheia de carinho, os seus olhos, suas lágrimas brilhantes. Sua vida ela vivia só pra mim. Como foi que essa mulher mudou assim? Ela vive hoje em dia tão distante. Os seus olhos já não brilham como antes. Sua vida transformou-se de repente. Enfim, tudo nela é diferente. Sua vida transformou-se de repente. Enfim, tudo nela é diferente. Uma tarde em Sevilha, quando uma dama formosa eu vi, era a mais graciosa filha daquela terra que estava ali.

O professor e doutor Silvio Dionísio de Souza está procurando há anos e anos um CD com Lana Bittencourt. E nós vamos fazer com que ele ouça esta manhã Lana Bittencourt cantando em belíssima roupagem do pianista Renato de Oliveira. Lana Bittencourt, que fez muito sucesso nas décadas de 60 e 70, talvez o seu maior sucesso para a música popular nossa, Lana Bittencourt interpreta soberbamente do Jair Amorim, Se Alguém Telefonar. Ainda para ele, que gosta da música lírica, ele que gosta das coisas boas, nós selecionamos em belíssima página orquestral do Radamés Inátaly, regendo também um magnífico, destacando-se a voz do maior baixo cantante que o Brasil já teve, o Nelson Ferraz, defendendo esta pérola do musicista, do musicólogo Ali Barroso, Terra Seca. Notem que gravação maravilhosa. Tudo isto para o casal formado pela professora doutora Maristela Ozon Dionísio de Souza e o professor doutor Silvio Dionísio de Souza, físicos da UFSCar, aqui em nossa cidade, nossos gentis ouvintes, ainda Lana Bittencourt. Mais um presente para o doutor Silvio de Souza, que procura um CD com esta cantora há muitos e muitos anos. Lana Bittencourt defende, em belíssima roupagem, esta música composta pelo pianista, arranjador e maestro Vicente Paiva, o título da melodia, Olhos Verdes. Pra mim telefonar, não estou. Se alguém, a voz de alguém, por me mandar chamar, não voltou. Esta noite não quero ninguém, não escuto mentiras de amor. A promessa que vão me fazer, a melhor ser de cor. Se alguém, um certo alguém, de novo perguntar onde estou, diga então que quem saiu recados não pediu nem deixou. Vá dizer se quiser que sumi, devo andar vagar por aí. Por favor, posso chorar, atenda em meu lugar. Se alguém, alguém que eu sei, pra me telefonar, não estou. Se alguém, a voz de alguém, me manda chamar, não vou. Novo perguntar onde estou, diga então que quem saiu recados não pediu nem deixou. Vá dizer se quiser que sumi, devo andar a vagar por aí. Por favor, posso chorar, atenda em meu lugar.

mata, os olhos verdes da mulata, tão cismadores e fatais, fatais. No beijo ardente perfumado, conservo o traço do pecado, dos saborosos cavucais. Essa cadência bem marcada que uma baiana tem que andar. E nos seus requebros e maneiras, na graça toda das palmeiras, esguias altaneiras a balançar. Então, da cor da mata, os olhos verdes da mulata, tão cismadores e fatais, fatais. No beijo ardente perfumado, conservo o traço do pecado, dos saborosos É, você está ouvindo e curtindo a pedida de todas as manhãs de domingo pela Rede USP de Rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, mais um intervalo e na volta vão estar conosco os Farroupilhas, Luiz Vieira e Carlos Galhardo.